Meus senhores, temos a certeza, amigos, do dever cumprido. O dever de fazer graça, o dever de fazer rir, nesta época em que a humanidade tem uma propensão extraordinária para chorar. É bastante a gente chegar e dizer com cara de choro: meu boi morreu, para que todos sintam vontade de chorar, sem ao menos conhecer o boi, e sem saber se ele era um representante digno da raça bovina. Sentimos-nos lisonjeados, repito. Queremos também aproveitar esta oportunidade para desejar os nossos sinceros votos de felicidades aos nossos ouvintes e a todos os cronistas radiofônicos que tanto nos têm estimulado com o seu aplauso. A todos, muito obrigado.